Na casa do meu pai tem festa e salvação. Um coração arrependido levanta toda a função. E já que tudo coopera pro bem, nesta festa eu também vou. Até os anjos dançam junto com o alto e dentro sou. Deus na picape, comandando toda a festa. O apóstolo Paulo não podia ficar fora dessa. Com uma bandana na testa, o black todo pra cima. De improviso, saco o mic, manda várias rimas. Chegando junto, pega o João Batista, Isaac, Sila, Josué também colando na fita. Mapa de anjos e personalidades da história. E o rei Jesus merecedor de toda honra e glória. Chegando no salão, trombei o templo, sou. Salve sarralheiro, a noite vai ser show. Rap gang está rolando, só pra variar. Vem com nós, Roger D, o som não pode parar. Deus me fez um som de massa, trouxe a leva comigo. Descendente de africanos, brancos, pardos e índios. Vou estar só com Deus, ele está com nós. Vai pra festa, tá no estádio, carro lá de Rolls Royce. Por que não, só mostrão na picadilha discreta. Ele é grande pra cantar a mais bela da festa. Nos falantes, bumbo clap e a voz do mano clap. DJ Cássio, os descendentes, vão constar de Hornet. Tudo é festa, tomo reta, é prolica, chega de branco. O banquete tá na mesa, é só chegar degustando. Um salve pro rei, um salve pro sei. Um salve lobo sofrido, pros malandro burguês. Foram me chamar, o convite veio do céu. Na pista, tava dançando, eu e o Daniel. Ei, moleque, senti o pancadão da Genelec. A festa com clima de anos 70. Pra quem curte som, curte lenta. Na casa do Senhor, todo mundo a dançar. Olha que bênção que Deus tá preparando. Na pista do céu eu estarei cantando, profetizando que você irá também. Se você acredita, diga em nome de Jesus, amém. Na casa do meu pai tem festa e salvação. Um coração arrependido levanta toda a função. Já que tudo coopera pro bem, nessa festa eu também vou. Até os anjos dançam junto com o alto e dentro. Não vergonhei os metidos que gosta de se sentir. Fiz uma festa sonora pro povo se sacudir. É muito bom ser feliz, isso é sensacional. Se sentir ser humana e não tem nada igual. Essa festa é o nosso aconchego sagrado. Dança do break ao balé, do charme ao sapateado. Vivendo um momento intenso com alegria no olhar. E no exemplo bom senso pra poder admirar. Então dance, balance, igual o rei Davi. Fica a pampa na festa, o esquema é se divertir. Tal chinô, pavão, cabelo, virgulino, negro, vem, termina o recado, GPR, Vila Sul. Sendo Primax, Neclex, tá ligado, aliado. Desliza o boot, curte, cola aqui do meu lado. Templo sou, meu telhado, plano a plano. Mais um ano, passa um pano, mais um mano. Passo a passo, meu compasso, ré. Curinha fala de fato e eu assino embaixo. A velha escola inspira os versos desse novato. Afrolip e Roger D, sintonia é aqui. Chega na palma da mão, a cota é de Zinipi. Cristo que rege a orquestra, que cê nunca tá só. Eu faço um som, passo suburbano, se sentir bem melhor. Tá na pior, das brancas cê de cor. Nos passos ensaiados, se quer rap, então to. Na casa do meu pai tem festa e salvação.